Nem tudo na vida é como a gente quer. Às vezes o vento sopra pra outro lugar. A gente insiste, chora, luta, até se perde. Mas lá na frente tudo começa a se encaixar. É difícil entender na hora que dói, mas o tempo revela o que a alma constrói. O que não deu certo também ensinou, e o que parecia fim só recomeçou. Tem um porquê, tem um sentido, mesmo que hoje pareça perdido. Cada passo, cada queda, cada não, vai guiando a direção do coração. Nem tudo é do jeito que a gente planeja, mas tudo tem propósito até a incerteza. Quantas vezes a vida me deu não, e hoje agradeço por aquela decisão. Se não fosse o tropeço, o atraso, a dor, eu não teria conhecido o verdadeiro valor. É no silêncio que Deus faz crescer, e no deserto que a fé vai florescer. O tempo certo vem sem avisar, mas quando chega é pra ficar. Tem um porquê, tem um sentido, mesmo que hoje pareça perdido. Cada passo, cada queda, cada não, vai guiando a direção do coração. Nem tudo é do jeito que a gente planeja, mas tudo tem propósito até a incerteza. Quantas vezes a vida me deu não, e hoje agradeço por aquela decisão. Se não fosse o tropeço, o atraso, a dor, eu não teria conhecido o verdadeiro valor. É no silêncio que Deus faz crescer, e no deserto que a fé vai florescer. O tempo certo vem sem avisar, mas quando chega é pra ficar. Tem um porquê, tem um sentido, mesmo que hoje pareça perdido. Cada passo, cada queda, cada não, vai guiando a direção do coração. Nem tudo é do jeito que a gente planeja, mas tudo tem propósito até a incerteza. Se hoje dói, amanhã vai clarear. A vida sabe a hora certa de mostrar. Nem tudo que eu quis era pra ser meu, mas tudo que ficou foi Deus quem escolheu.